Mike Juliet Charlie Solo usando 5, libera a direita, chame Solo em 1-2-1-1. Salvador, boa noite, meu chinelo 6224, IDS da Costa 224, boa noite, continue a aproximação no zero, vento norte com 02 nós, informe checado 6224. Informaremos, vai continuar a aproximação 6224. Passou externo, baixado e travado. 224, tem pouso autorizado, vento norte com 02 nós, 6224. Presente, vento norte, autorizado pouso no zero, chinelo 6224. Confirme? Puxa. Schneer 6224, Solos 20, libere direita, chame Solo em 1211. Gente, liberando a direita, chamando Solo em 1211. Tá. Roger, report right for takeoff. Azores 5850. Copy Azores 6750. Azores 850, clear one up and take off for 310, wind is calm. Azores 850. Clear, climb up for runway 10 and take off. Can I join 016 is very fuzzy? Yes, wind is calm. Copy it, fuzzy. Pesado, cruzamento Ipate 5, estacionar frequência livre, Gillette Charlie. Salvador Tower, good evening, Papa Papa Mike Papa Papa. Good evening, Mike Papa Papa. Go. Mike Papa Papa, over Duna. Establish final ILS X-ray, runway 10. Request visual approach to runway 17. Roger. Your flight plan changes now to 8. Right turn to runway 17, report to short final and gear down and lock to runway 17, Mike Papa Papa. I will report on final runway 17, down and lock, Mike Papa Papa. Boa noite, eu tenho 3 a 5, eu estou esperando o andar pronto. Tá 3305 autorizado a alinhar e decolar. Da 10, vento variável com 02, nós estamos 3305. Eu vim decolar no andar, estamos 3305. Mike Papa Papa, short final, runway 17. Roger, clear to land runway 17, wind is 360 degrees, 02 knots. Clear to land, landing runway 17, Mike Papa Papa. São 3305, decolou os 33, chame controle em 1198, boa noite. Controle 198, boa noite, tá? 3305. Mike, papá, papá, on the ground, at 33, what your destination, the airport? Okay, clear backtrack and taxi by runway, news, Report on April 5, o Mike Papa Papa. Report on April 5, Oi, Salvador, boa noite, Papa Tango, Whisky Hotel Delta, estabilizado IADS, X-Rays, a pista 10. Whisky Hotel Delta, boa. Continua em aproximação, pista no zero, informe checado, vento norte com 02 nós. Whisky Hotel Delta. Foram abaixar travado, Delta. Livre pouso no zero, vento calmo. O Whisky Hotel Delta. Livre pouso no zero, Delta. Torre Salvador Rio 5972, ponto de espera 10, pronto. 5972, você está autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 05972. Alinhar e manter no 0 Rio 5972. Seu Delta Solo aos 38, libera a direita Solo em 1-2-1-1. Libera a direita Solo 2-1-1, isso é cadastro. Cinco 972, tem decolagem autorizado no 0, vento variável 2-9. Teve decolagem no 0, Rio 5972. Decolou os 40, controle em 1198, boa noite. 198, boa noite pra cá. Salvador, Papa Tango, Whisky Hotel Delta, retornando na Lima. Whisky Hotel Delta prossegue via Lima, entra a primeira à direita na Mike e entra a segunda à esquerda, a primeira à esquerda na Quebec e reporta para ingressar na pista 17 que eu vou taxiar o senhor até o PAT 4. Primeira direita Mike, primeira esquerda Quebec, reporta no 17, o Whisky Hotel Delta. Torre Salvador, boa noite, eu TP 5595, estabilizado o localizador. 5595, continua a aproximação, reporte baixado travado, para cheque, vento variável com 3 nós, altímetro marca 1016. Autorizado, boa, suficiente, TP 5595, qual maral o trem fosse? Hotel Delta, ingressa Quebec, ingressa via pista. Vai taxar até a cabeceira 17, quando a primeira à esquerda, ingressa no PAT 4. O PAT 4 é a primeira entrada à esquerda na taxi Oscar, ok? No 5, contato visual, cheque trem livre pouso na 10, o vento é de 3,10 graus com 3 nós. Ok, trem baixo checado, 5595, prosseguindo. Boa noite. Torre Salvador, boa noite. Voo 1134, ponto espera da 10. Voo 1134, boa noite. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. E ali mantém posição na pista 10. Voo 1134. 5515 on the ground at 49, take the first and ground control 121. Okay, first right, ground control 121, decimal line, 15515. Sol Salvador, 35515, degrau. Nono 34, decolagem autorizada, pista no zero, vento variável com dois nós, Nono 34. Zero decolagem, pista 10, voo no 34. Uno 34 decolou 51, controle 120, confirmando 1198, 1198. 198, gol, 1134, boa noite. Thank you. Torre Salvador, gol 1-7-2-3, final baixar, checa. 7, tem pouso livre, pista no zero. Vento variável com 2 nós, 1-7-2-3. Livre pouso na 7-2-3. Salvador, 3600, avisou a potência. 3600, continue a aproximação número 2 para pouso, vento 90 graus, confirmando 290 com 2 nós, variável com 2 nós. Aguarde pista livre, o número 2, o 3600. Quem segue a aproximação, guarda 3600. No 723, solo 08, livre à direita, solo 121, decimal 1. 211, no 723. Cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 3-1-0 graus com 3-9, altímetro no 0 no 6. 2-0 no 6, tenta baixar travado, pouso autorizado 3-6-0-0. Oi, Salvador, azul 4-1-0-7, boa noite. Boa noite, 4-1-0-7, é a parte externa. Ok, repondo externo, 4-1-0-7. Na baixada travado, azul 4107. 4107, sente, continue a aproximação, informarei pista livre. É, guardando pista livre, 4107. E 3600, Solos 11, libere a direita, chame Solo em 1211, 3600. Direita, 211, boa. Boa. Livre pouso no zero, vento variável com dois nós. Livre pouso, azul padrão, 07.